frequência da sua tarja preta. Cobaia da injeção aplicada na veia. Sou seu manequim na camisa de força. Coração negligente, morto pela boca. Sou a consequência da sua tarja preta. Cobaia da injeção aplicada na veia. Sou seu manequim na camisa de força. Coração negligente, morto pela boca. Vou que vou respirar enquanto tenho tempo. Mostrar pra você como é que fala um sentimento. Uma noite rápida sem beijo, sem abraço. Orgasmo mal sucedido, fui gerado. Vi ovelha e cordeiro. Alvejando um louco, sobrevivi à queda de avião. Mas era um sonho, a pureza, a inocência. Toma flor pra confortar a dor. De joelho pro Senhor, o mesmo joelho que cresceu atrofiado. Com a boca que comeu, no mesmo prato. Do mendigo, do rato, do animal de rua. Doente normal, sem interna, eu sem captura. Amarrado com a mão que me agredia. No carro do CAPS, psiquiatria. Se o assassino sair, regenerou. Se você me vê na rua, é porque escapou. Deficiente mental, sem querer eu era Teresa de Lençol prendendo minha perna. Aquela era Tiffany, grávida do Choke, bonequinha da Emília. Vestida de homem, aplica aqui a injeção, vendo que vai reagir. Se não mexer mais, tá morto ou vai dormir. Amanhã cedo cê traz o diagnóstico pra tosse, infecção, xarope, antibiótico. Assistente social, não passa por aqui. Agente de saúde, tem nojo de mim. O crente disse que outro dia ele ora. Sua dó pra mim é kit de misericórdia. Na cadeira de roda, muleta e calmante. Overdose de Epax, feito num implante. Cardenal de azepam, o almoço e na janta. O castigo é espremer no olho a casca de laranja. Sou a consequência da sua tarja preta. Cobaia da injeção aplicada na veia. Sou seu manequim na camisa de força. Coração negligente, morto pela boca. Sou a consequência da sua tarja preta. Cobaia da injeção aplicada na veia. Sou seu manequim na camisa de força. Coração negligente, morto pela boca. Pescoço judia, é uma regra. Tá com dor, tá com fome, começa a gritar. Uma pessoa assim não pode se comunicar. Parapã, moda, hora perfeito de se ver. Quem mexe uma bola do olho, que esporte vai fazer? Vegeta 20 anos em cima da marca. Tem boca e pé pra escrever, diz não pra eutanásia. A Etiópia vive dentro da pessoa. Já viu monte de osso olhando pela boca. Na rampa pra subir, carrinho de cachorro quente. Indiferença no olhar, vai pra casa seu doente. Paralisia infantil, retardamento mental. Amputação até o tronco, síndrome de Down. Preconceito é a pior condenação. Carrego na cova as costas, sem o caixão. O que vai ser da moça que tem esse problema? A idética engravidou, abortou na chave de fenda. Desse estrupador até a diabo duvida. A morte pede demissão, Bin Laden desacredita. Condoleça Rai, acha que é o terror. Novidade se é o pai, o vô ou o pastor. Quem vai saber se ela não fala? Meu espermatozoide não tem voz, nem aponta com dedo. Tô na peça teatral da esquizofrenia. Sou o rato branco na descoberta da pílula. Imagina depender de um copo de água só pra matar a sede no quarto do Saara. Dizem que o sentido supre se não tem o outro. Nem vou contar, não tem nada nesse corpo. Se eu morrer,